aula de hoje é a aula número 6 do curso, ok? E a aula de hoje trata, pessoal. E a aula de hoje trata da análise sistêmica no mundo corporativo, com análise sistêmica empresarial, né? Eu queria retomar alguns pontos da aula passada, principalmente os pontos que caem na prova, sim. Né? Eu lembro que a aula passada eu comecei com o valores, aí depois acabou a aula rápido, né? Então eu vou só retomar os pontinhos, bem selecionados, então anotem que vai ser útil a... Enfim, bom, na aula passada eu lembro que eu conceituei valor, não é isso? Diz que o valor é o ato ou processo de atribuir valor a alguma coisa, de julgar. É uma atitude que o sujeito tinha em relação ao mundo, né? Também disse que nada no mundo tem valor em si mesmo, que as coisas no mundo são desprovidas de valores, que são seres humanos que atribuem valores às coisas do mundo, né? O limão ele não é azedo, nem é gostoso, nem ruim nele mesmo. O limão só é gostoso para aquele que experimenta. Assim como as montanhas podem ser bonitas ou feias. Na verdade, a beleza ou a feiura não está na montanha, está em quem observa a montanha. Lembram disso? Isso. Exatamente. Aí eu disse exatamente o quê? Que os valores eram ensinados desde pequeno, algo que Aristóteles, Bourdieu, Kevin Hall, todos vão dizer, olha, nós costumamos valorar as coisas desde pequeno, porque desde quando somos crianças, nos dizem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Né? Um café que é amargo por natureza, passa a ser bom e gostoso, na medida que as pessoas se acostumam a tomar café, mediante a imposição dos pais, percebe? Enquanto a criança tem uma inclinação natural para o açúcar, né, ela não tem uma inclinação natural para o café. Né? E cabe aos pais, então, educar essa criança a se acostumar a beber café, ok? Então os valores são construídos desde pequeno. Bom, também disse que os valores orientam hábitos, e quando digo que os valores orientam hábitos, eu também estou dizendo que os valores orientam as práticas de negócio. Eu citei o exemplo do vendedor de corretor de seguros, não foi isso? E da moça que vende telefones, provavelmente da Oi, né? Aí mostrei que o valor da primeira é objetivos, atingir metas, e por isso mesmo ela seduzia, ela omitia informações, no intuito de poder fechar o maior número de negócios possíveis. Lembram disso? Também disse que a prática do nosso amigo corretor de imóveis é estabelecer vínculos com clientes e vínculos de confiança, e por isso mesmo o corretor de imóveis, quando vende, ele não se preocupa tanto com o tempo que ele gasta para vender, nem precisa seduzir, nem usar roupas íntimas ou sumárias. Ele simplesmente utiliza um terno, que é passar confiança, e vai negociar na medida em que ele possa passar o quê? A máxima confiança possível para o cliente. Por quê? Porque ele precisa renovar anualmente o seguro. Percebe? Tem aí, tudo bem? Repite. Eu citei brevemente o Kevin Hall. O Kevin Hall é esse livro aqui, né? O Kevin, que está no site. Ele defende uma ideia interessante de que, na verdade, é muito melhor você discutir práticas numa empresa do que discutir valores. O mundo corporativo, geralmente, o que ele chama de cultura organizacional, tem por hábito imputar valores para as pessoas que trabalham na instituição, né? Metas, resultados, enfim, cada empresa tem um tipo de valor. O que Kevin Hall percebe, trabalhando vários anos com empresas multinacionais, é o quê? Você não precisa discutir valores para que as pessoas ajam corretamente. As pessoas foram educadas desde pequenas a agir corretamente. E os psicólogos barraram a maioria das pessoas com problemas de conduta. Então o que acontece? Você não precisa educar moralmente o seu funcionário, porque ele foi, já foi moralmente educado pela família, pela escola, pela universidade e assim por diante. O que Kevin Hall então defende é que ao invés de trocarmos os valores, que nós pensemos exatamente somente em condutas, né? Que a partir dos valores dos funcionários, a gente... que é isso? A gente possa sugerir condutas diferentes, ok? E ele coloca isso por quê? Porque, por exemplo, ele diz, entre outras coisas, que uma cultura organizacional, como por exemplo a Shell, né? Essa empresa é fundada por pessoas que têm certos valores, valores que ele acha importante. Eu gosto muito do exemplo da Jung Rubicam. Né? Jung Rubicam tem como seu fundador lá o Topetudo, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome. Justus, obrigado, Justus. Né? E o Justus impõe valores, né? A eficácia, né? Como é que era? As metas, a seriedade nos negócios, a seriedade em ser eficaz. Tem um monte de metas, né? E o que acontece? Na verdade, ele não cultiva esses valores porque ele... Hã? Que acabam se tornando regras de uma empresa. Mas regras ruins, por quê? Como diz Hall, essas regras, elas não são orientadas para melhorar a eficiência da empresa. Elas simplesmente são os valores que o seu fundador acredita e que impõe aos seus funcionários. Então, no fundo, esses valores não foram pensados de forma geral. Esses valores não foram pensados com seus funcionários. Esses valores não foram pensados em RH. O que essas empresas fazem, como a do Justo, é impor de forma violenta o quê? Os valores daquele que é dono da empresa, né? E aí condena as pessoas que não têm perfil parecido com o seu chefe. Isso, segundo ele, não agrega melhores funcionários. Isso, segundo ele, não deixa a empresa mais eficiente, nem diminui o conflito. Pelo contrário, só aumenta o conflito. A única coisa que você faz é criar um bando de trabalhadores narcisistas que se parecem com o chefe. É formatar o quê? O funcionário na figura do patrão. E isso, para o Karen Hall, é para eles é uma bobagem. Isso atrapalha, né? Você não pode ter pessoas parecidas sempre, marionetes parecidas com o seu chefe. Né? A diversidade cultural e a diversidade de alguns valores ajuda o quê? Ajuda na socialização, ajuda a ter novas perspectivas. Percebem? Está entendendo aí a pegada do Hall? Estou adiantando muito rápido ou não? Vocês estão acompanhando? Eu preciso avançar para a próxima aula, estou fazendo um resumex aqui do curso. Como é que eu vou explicar isso sem me alargar muito? Bom, vou conseguir explicar sim. A importância dos valores, deixa eu passar de novo do lado. A importância dos valores nos negócios, o Kevin Hall quer deixar isso bem claro, né? Bem claro porque, por algum motivo, né? Que eu não posso dizer, mas eu quero deixar claro o seguinte, que para o Kevin Hall são importantes os valores nas empresas. Apesar dele se contrapor a uma campanha da empresa em alterar o valor dos funcionários, ele diz que o valor é muito importante, ele não pode deixar de existir. Por quê? Porque quando a empresa tem valores mínimos que são compartilhados pelos funcionários, o que você percebe? Né? Você percebe que é uma melhor orientação, não só por parte dos funcionários, ou seja, que eles tomam decisões mais ou menos parecidas com o que quer a direção da empresa, mas também, ela causa um efeito muito bom para os negócios, né? Porque ela causa uma certa previsibilidade da empresa e das ações da empresa. Repito, quando a empresa sustenta alguns valores, sem precisar impor, mas sustenta e convence os outros funcionários dentro dos seus valores a sustentar, isso causa nos clientes uma certa sensação de conforto, uma certa sensação de previsibilidade que é importante para os negócios. Eu pego, por exemplo, um caso de uma empresa que a gente trabalhou muito antes da aquisição, o Banco Real, né? Banco Real, antes da fusão, era uma empresa que agregava empresas importantes, era um banco que agregava empresas importantes do setor de novas tecnologias, dos novos setores da economia. E o mais interessante do Banco Real é que o seu presidente, Fábio Barbosa, que hoje é presidente do Santander, coincidência, né? Banco comprado, coloca o presidente do banco que comprou. São as coisas do mercado que... Mas o Fábio Barbosa era muito bom. O Fábio Barbosa, quando ele trabalhava no Banco Real... Alguém aqui já tem conta no Banco Real, não? Não? Já? Você tem que ter um negócio chamado sustentabilidade. E propõe o seguinte... Sustentabilidade. Por falar nisso, não é a professora que vai ser, vai sair. É, parece, também, também, né? Tem outro. Ah, tá. Enfim, mas deixa para lá, porque... Por exemplo, o que acontecia? Quando o Fábio Barbosa entrou e defendeu essas ideias, vamos definir sustentabilidade. Ele começou em madeireiras e empresas de papel que reciclavam papéis, né? E começavam a oferecer o quê? Empréstimos a juros menores. Então, o que ele fazia? Ele lançava no mercado o seguinte: empresas que querem ampliar os seus negócios, mas que têm um projeto socialmente responsável e aprovado pelo Departamento Ambiental, tinham metade dos juros e crédito aprovado de forma mais fácil. Olá. Então, o que acontecia? As empresas que tinham projetos realmente de melhorar o meio ambiente, melhorar a condição dos funcionários, né? Sustentabilidade socioambiental, né? Podiam chegar no Banco Real, que teriam o seu crédito aprovado de forma mais rápida e com juros menores. E também fazer o seguinte: empresas que poluíam muito, né? E que não traziam nenhum tipo de cláusula ambiental, ele atrapalhava o empréstimo ou emprestava juros maiores. Ou seja, ele negou muitas empresas e pelo menos 2% dos clientes do Banco Real deixaram de ser clientes do Banco Real por conta da perseguição de empresas poluentes. Aí você diz, isso é ruim? Não. Por quê? Porque ele começou a ampliar a carteira de clientes. Lembro de um caso de uma madeireira, né? Que propôs o quê? Um sistema complexo de replantar madeiras, é isso, geneticamente alteradas e tal, aprovadas pelo IBAMA, por todos os órgãos, né? E precisava de dinheiro para poder o quê? Para poder ampliar esse setor que era bem lucrativo, né? E ela não teve dúvidas em que procurar. Ela foi lá e procurou o Banco Real, né? E rapidamente aprovou. É? Exatamente. É. Ele participou de um aumento de pelo menos de 20% ou 30% da receita em 2 anos dessa empresa. Né? E, consequentemente, lucros para o banco. Né? Então, as empresas já procuravam o Banco Real sabendo dessas facilidades. E o Banco Real passa a ter uma imagem muito boa no mercado. Um outro exemplo bem legal que a gente cita, porque a gente precisava de serviços, e uma vez precisamos de motoboy. Vamos lá. E aí eles indicaram, a própria banco indicou uma empresa de motoboys, né? Por quê? Porque essa empresa de motoboys estava preocupada com os funcionários, né? Então ela procurou o Banco Real para pedir empréstimo. Esse empréstimo dizia duas coisas. Primeiro, comprava motos com filtro e socialmente ambientais, né? Melhor custo-benefício e tudo mais. Fez um relatório, né? Primeiro. Segundo, deu plano de saúde para todos os motoboys, salário fixo, né? Cobertura de acidentes e não cobrava exatamente taxas caso o motoboy se atrasasse. Evitando então maior o quê? Problemas com, assim, do motoboy correr e se acidentar, e caso se acidentasse teria o quê? O suporte da empresa. Né? E o que fez o Banco Real? Ele emprestou sem juros nenhum dinheiro. Né? A empresa dela deu certo e o próprio banco chamava ela para dar palestras para outras empresas. Né? E também ajudava a fazer o quê? A divulgação da empresa da mulher. Olha, essa empresa de motoboy cobra o mesmo que as outras empresas, só que ela tem motos socialmente sustentáveis e trabalhadores que recebem boa remuneração, plano de saúde e que não são cobrados a ter um trabalho assim assado. Né? Então o que acontecia? Você dava um negócio, o banco comprava e você trocava o quê? trocava influências, network entre as empresas que compartilhavam os valores do banco. Percebem? E aí o que acontece? O Banco Real passa a ter uma imagem, passa a ter uma marca, que hoje, apesar de ser comprada pelo Santander, tem uma marca muito mais cara e tem um nome muito maior do que o próprio Santander. Percebem? Como? O Santander Espanha faliu, mas o Santander Brasil não, né? O Santander Brasil, ele pediu o quê? Ele pediu abertura de capital nacional, né? Então o Santander do Brasil é o único Santander no mundo que dá lucro, né? Porque não está mais filiado diretamente à Espanha. Percebem? Pois é. Percebe? Isso foi tão impactante que o presidente do banco comprado virou o presidente do banco que comprou. Sim, tem vários projetos sociais. Por quê? Porque eles agregam valor. Fazendo, olha, empresas que têm projetos para contratar maior número de funcionários da terceira idade ganham créditos especiais e seus funcionários também ganham créditos especiais do banco, né? Pode fazer DOC de graça pelo menos duas vezes. Estende facilidades para quem? Para os correntistas, os que são funcionários dessa empresa, e para a empresa nela mesma. E assim gera o quê? Gera tramitação de valores, que geram outros negócios, que também geram, entre outras coisas, fidelidade. Percebem? Mas o que acontece? Eles não trabalham com 40 valores, né? O negócio deles é sustentabilidade socioambiental. O negócio deles não é eficiência, lucro máximo, excelência em gestão, enfim. Ele tem um ponto central e trabalha através desse ponto central. Percebem? Então, por isso, para Kevin Hall, ter valores que todos compartilham, que sejam poucos, mas que sejam respeitados, definitivamente, geram oportunidades, geram engajamento dos funcionários, geram o quê? Uma maior circulação do movimento dentro de uma empresa. Tudo bem? Tá aí tudo bem ou não? Oi? E por fim, eu tinha que falar sobre cultura organizacional. O que é cultura organizacional? Cultura organizacional é um conjunto de regras, preceitos e valores. Regras, preceitos e valores efetivamente compartilhados por uma organização. Repito, cultura organizacional é um conjunto de regras, conceitos e valores, preceitos e valores, que são compartilhados por uma organização. E é o máximo de saber sobre isso, porque depois a aula de valores, tecnicamente toda empresa tem, mas na verdade nem toda, se você quer saber. Diga. É o que você precisa repetir na reunião. Vocês são bem sinceros com vocês. Por que é interessante dar uma olhada no que se chama de cultura organizacional? Porque, dependendo da empresa, tem um folhetinho sobre isso. Lá tem algumas palavras-chave. Quando você vai se explicar para um diretor sobre alguma falta, alguma coisa assim, é sempre bom usar umas palavras-chave, né? Sustentabilidade, lucro máximo orientado e efetivo. Tem lá um bando de bobagens que eles colocam, no qual é legal você ter familiaridade com esses discursos toda vez que você precisa se dirigir formalmente a alguém da empresa. Tudo bem? Bom, feito isso, até alguma dúvida? Não, posso entrar na aula? Hã? Dúvida? Análise sistêmica. Análise sistêmica nasce do indivíduo austríaco que se mudou para os Estados Unidos, né? Ele nasceu em 1901, se mudou para os Estados Unidos em 1950. O nome dele é Carl Ludwig von Bertalanffy, ou como se chama na lousa, Bertalanffy. Carl Ludwig von Bertalanffy é um biólogo muito importante, que contribuiu para a ciência descobrindo o quê? Descobrindo o que nós chamamos de análise sistêmica. Professor, o que é análise sistêmica? Análise sistêmica é uma teoria que nasce da biologia, como ele é biólogo, que vai se aplicar a todos os outros campos do conhecimento humano. Repito, análise sistêmica é um conjunto de preceitos biológicos que foi importado da biologia e que passa a ser utilizado em outras áreas do conhecimento humano, em especial na administração. Que foi importada a biologia, que se estendeu a todos os outros campos do conhecimento. E que em especial é usado pela administração. Por que essa aula é importante? Porque quase todo o curso de administração se baseia essencialmente nessa estrutura que eu vou passar para vocês hoje. Então essa estrutura vai nos acompanhar para o resto do curso. Estou mostrando para vocês hoje. Vocês tiveram análise sistêmica já? Não estou falando nada de muito. Não tiveram a teoria da análise de sistemas? Vocês não tiveram TGA, Teoria Geral da Administração? Por que não? Tem duas colunas, uma está no quarto e a outra está no terceiro. Foi no primeiro semestre, então o começo ainda não está. Ah, vocês não tiveram TGA, Teoria Geral da Administração. Tá bom, ok. Então eu vou assinar para vocês a essência do quê? De como funciona a administração, né? Para que a gente depois, nas próximas aulas, possa tratar de negócios, ok? Basicamente, essa teoria, que será incorporada pelo mundo corporativo com grande eficácia e sucesso, né? Nasce uma constatação biológica do indivíduo que olha para a natureza, um austríaco, bêbado, né? Sim. Um jovem soldado da Primeira Guerra Mundial, ele olha bêbado para o mundo, assim, né? E começa a perceber, fica meio doidão, assim. O doidão foi o que eu deduzi do livro. Aí ele percebeu umas coisas muito estranhas, que se aconteciam com certa regularidade. Tenho certeza que esse modelo deve ter existido em algum lugar. Eu sei se o Dr. Potter sabe do que eu estou falando. O que ele percebia, nosso amigo? Nosso amigo percebia, por exemplo, um coelho. Esse coelho tinha uma característica interessante, né? Ele estava com fome, comia coisa, certo? Mas ele não comia qualquer coisa. Ele comia mato, e também não era qualquer mato. Era um mato que cabia dentro da boca dele, percebe? Depois esse coelho fazia a digestão do suco gástrico, né? E essa digestão do matinho que ele comia gerava várias coisas: força, agilidade, gerava vida e gerava cocô. Vida e cocô. Perceba a relação entre vida e merda, né? Sempre andam parecidas. Aí ele depositava o cocô na graminha, certo? E adubava a graminha, percebe? E como ele adubava a graminha, depois de 2 meses, ele podia voltar para a mesma região e comer o quê? A grama, que se manteve viva com o quê? Com o cocô dele, percebe? E aí ele retroalimenta o quê? A sua cadeia alimentar. Ele come de novo a grama. A grama já foi selecionada por ele, pelos instintos naturais, pelo tamanho da sua boca. Ele processa a grama no aparelho digestivo, fida e cocô de novo. Aí vai pegar o cachorro e percebe que o cachorro é igualzinho, né? Aí ele pega o peixe E percebe que o peixe também, como os plânctons, não é qualquer tipo de plâncton, também tem o tipo de, né, se ele é maior ou menor, como um certo tipo de plâncton. Esse plâncton é digerido, faz com que ele possa continuar vivendo, se movendo, fazer um monte de coisas. E dá o quê? Fezes. Essas fezes geram, entre outras coisas, um feedback que retroalimenta o sistema aquático no qual ele vive. Percebem? Aí ele pega as plantas. Mesma merda de sempre, né? Pega a planta e percebe que entra água. Entra água por qualquer lugar? Não, pela raiz. É qualquer tipo de quantidade? Não, ele é controlada. Dentro da árvore se produz várias coisas. Entre eles, clorofila e fotossíntese, né? Clorofila e fotossíntese vão dar oxigênio. O oxigênio, entre outras coisas, reagindo, vai dar água. A água retroalimenta o sistema. Esse sistema volta aqui. Tá entendendo? Aí perguntou. Aí ele começou a olhar vários campos da biologia. Botânica. Estudo dos órgãos, do ser humano. Né? Ele come alguma coisa, vai lá, faz ação. Essa ação volta para ele mesmo. Aí ele percebe uma coisa interessantíssima, né? A vida no mundo natural, ela não é isolada. Não existe o coelho, a grama, as fezes, o oxigênio. Na verdade, é uma coisa sua que está em reação. O que ele percebe? Que a biologia... Você sabe que ele deve ter fumado muito, né? Deve ter fumado horrores. Aí ele percebe o seguinte... Cara, nós somos a cannabis, né? É porque é uma... O cara tem uma ideia alucinada, assim, né? Tipo... É mesmo? É um gênio? Você tem aquele cara que é um gênio... O cara que fica... Né... Isso, não sei. Bom, enfim, mas voltando aqui pra... Tudo está sendo gravado, vocês vão cuidar. Bom, aí ele percebe, eu posso estender isso? Ele escreve um livro chamado Teoria Geral dos Sistemas. Teoria Geral dos Sistemas. Publicado pela editora Vozes, em 1975. Com agora uma reedição em 2008. Teoria Geral dos Sistemas, tem em português. Onde Carl Ludwig von Bertalanffy mostra a teoria sistêmica da natureza. Entenderam ou não? Tá indo? Professor, mas que caralhos é um sistema? É uma pergunta importante que vocês não precisam fazer. Né? O que raios então é um sistema? Alguém sabe definir um sistema? Hã? O ciclo, sim? Sim. Primeira grande característica do sistema. O sistema é qualquer conjunto de elementos mutuamente interdependentes. Sistema é qualquer conjunto de elementos mutuamente interdependentes. Professor, como assim? O seu corpo, para Bertalanffy, é um sistema, certo? Na sua boca entram coisas, não entram? Depois são processados pelo baço, pelo fígado, pelo rim, não é isso? O que ele diz? Tudo isso é interdependente. Ou seja, se eu tirar o coração, se você come uma feijoada com torresmo no sábado, ok? Chique. E eu tiro a sua bilis, e você ainda tomou a caipirinha. Eu tiro a sua bilis, que vai o quê? O que faz a bilis? Tira a gordura. Percebe? Aquelas células de gordura e de açúcar. Tira sua bilis. Por mais que você tenha estômago e tenha ácido no estômago, o seu estômago não vai funcionar sem a bilis. E se eu tirar o coração, você não consegue bombardear o sangue. E se eu tirar o estômago, você não consegue processar o alimento. E se eu tirar o cérebro, você morre. Então o que acontece? Ele diz o seguinte: todo sistema é interdependente. Todo sistema é interdependente. Ele não, isso significa, entre outras coisas, segundo ponto, todo sistema não funciona em partes isoladas. Todo sistema não funciona em partes isoladas. O coração não funciona sozinho. É preciso, para digerir o alimento, que o coração, o cérebro, a bile, o fígado, o intestino, o estômago, tudo estejam funcionando em conjunto. É preciso, em harmonia. Nós chamamos a harmonia no interior dos sistemas de sinergia. Já viu a palavra sinergia? Já usaram a palavra sinergia na sua empresa? Já? Sim? Sinergia é típico da análise sistêmica. Se sua empresa usa o termo sinergia, significa que toda ela está escrita nisso aqui. O que é sinergia para a Berta Lanfi? Todo movimento de sinergia é todo movimento que faz com que as partes de um sistema trabalhem de forma harmônica e concatenada. Repito, sinergia. Sinergia é toda a tentativa do sistema, interna ou externa, de fazer as partes que compõem o sistema trabalhar de forma harmônica e concatenada. Difícil? Isso. Hã? Trabalho em grupo. Não, aí que tá. Esse é o erro do imbecil do RH. O cara do RH que não entende a teoria que eu estou dizendo para vocês hoje, a essência de exatamente isso: sinergia, trabalho em grupo. Mentira! Sinergia não é trabalho em grupo, apesar dos imbecis disserem que sinergia é trabalho em grupo. Sinergia, e é verdade, é o Zé. E vocês reproduzem. Não, isso não é certo, Zé. Ele reproduziu exatamente um discurso que é falso. Sinergia não é trabalho em grupo. Sinergia, no máximo, é fazer com que o grupo se oriente dentro do sistema. Que ele entenda a sua parte, que ele entenda. A sua parte no sistema. É fazer que um grupo trabalhe com outro grupo. Que o grupo da logística trabalhe com o grupo de marketing. Que o grupo de marketing trabalhe com o grupo de recursos humanos. Que o grupo de marketing e recursos humanos trabalhem com o grupo de finanças. Percebem? Isso é, na verdade, sinergia. É fazer com que o grupo se sinta parte do todo. Que o grupo entenda qual é a sua posição no sistema geral. Por que ele deve existir? Isso é um verdadeiro trabalho de sinergia. Percebem? É preciso que tenham isso em mente. Mas o que acontece? Como as pessoas não entendem todo o sistema, dizem assim: trabalho em grupo. Mas não. Mais do que isso, senhores. É mais do que isso. Sinergia. Isso significa que sua empresa se pensa como um organismo. Ok? Fiquei claro? Sim? Não? Provavelmente o seu professor de RH vai querer me matar, mas tudo bem. Hã? É, exatamente. Hã? Exatamente. É, isso exatamente. Você não pode dizer exatamente quando começa e quando termina um sistema. Exatamente. O sistema é cíclico. Como todo ciclo, não tem começo, meio e fim. Muito bem observado. Todo o sistema é cíclico. É a terceira grande... É. Ninguém substitui? Como assim? Por exemplo, você falou que o sistema nunca é... Não tem começo nem fim. Isso. No caso, uma empresa, ninguém substitui, porque ela não vai parar, porque a pessoa vai ser embora ou não. Posso ser substituído, sim, claro. Disse que mesmo... É, porque acontece, vou chegar até lá. Isso só posso responder no decorrer da aula. Você vai entender exatamente como é que se cai a substituição. Quando tem dois sistemas, quando o meio ambiente muda, né? Quando é que eu substituo a grama? Quando não tenho mais grama. Aí vai para insetos, sabe? Vou me readaptar. Bom, então, como é que entra essa teoria? Essa teoria entra na administração por um cara chamado David Easton. David Easton, pessoal, David Easton vai formar a chamada Escola de Chicago. David Easton é um canadense que se naturaliza americano. e que fundará a Escola de Chicago. O que fará David Easton na ciência política e na ciência da administração, né? Do qual nosso amigo Kotler é herdeiro? Ele vai pegar a teoria biológica do sistema, que foi aplicada com sucesso na física, né? E vai transportar para o campo da administração. Repito, ele transporta essa teoria biológica do Bertrand Lanfy para o campo da política e da administração. Isso você pode ler mais na internet, na chamada Escola de Chicago. Escola de Chicago. Ok? E aí que a coisa começa a ficar legal. Esse modelo de gestão, no começo da década de 50, teve os seus primeiros movimentos contrários, que nós chamamos de reacionários. Você sabe o que é um reacionário? Sabe a diferença entre revolução e reação? O que é um revolucionário e o que é um reativo? Sim, não? Revolucionário, sim? Qual a diferença? Não, de reativo. Revolução. Não, mas eu tenho que falar errado. Não. Reativo, sim. Ação e reação. Isso, ação e reação. Muito bem. Vou partir desse princípio. Um revolucionário quer mudar o sistema. Isso é uma revolução. Toda a tentativa de mudar o sistema. O que um reacionário? Ação e reação. Quando a pessoa quer mudar o sistema, ele reage contra. Reacionário. Aquele que reage a uma ação. Isso. É o do contra. O do contra também pode ser o revolucionário. Precisa ver exatamente qual a posição de ambos. Reacionário é aquele que quer manter as coisas como está. Essa é a definição. Ele não quer mudar. Por isso nós chamamos de reacionário. Geralmente você diz isso para partidos de direita, né? Como o PT, por exemplo, se dirige ao democrata e os democratas ao PT. O democrata diz que o PT é um revolucionário comunista e o PT chama de reacionário. O que significa? Quer manter as coisas como está, porque beneficia eles. Ação e reação. Okay? E esse modelo ele vai entrar em conflito com dois modelos muito fortes da administração e serão derrubados. O primeiro é a concepção de que empresas são partes, são departamentos separados. É a concepção de que uma empresa é departamentos segurados que são somados, né? Ou seja, é a concepção de que cada departamento é uma caixinha e cada caixinha é independente entre si. Pessoal, repetindo, a teoria sistêmica vai contra uma teoria da administração que diz que a empresa é somente um conjunto de departamentos e que esses departamentos têm que ser estudados e trabalhados de forma sinérgica. A teoria da análise sistêmica. A teoria anterior diz, não, cada departamento trabalha separado. Se você quer uma ação de marketing, você não mobiliza toda a empresa, é só no marketing. Se você quer reestruturar finanças, você não vai discutir, exatamente, só finanças. Você não vai discutir as finanças em relação ao marketing, em relação a recursos humanos e assim por diante. Você isola a empresa, você isola ela em setores. Isso ainda acontece? Acontece. Mas ela não funciona como um sistema. Ok? A segunda grande teoria, a segunda grande informação, é que essas empresas é o que eles chamam de empresas com hierarquia familiar, né? São as empresas que são baseadas em hierarquia, onde uma coisa sempre é necessariamente vista como mais importante que a outra. É como o modelo familiar dos pais, né? Então, os diretores são mais importantes, o marketing vem em segundo, o RH vem em terceiro, finanças vem em quarto, a linha de produção vem em quinto. Já viram empresas que são escalonadas assim? Uma análise sistêmica, uma função sistêmica da empresa, ela não pode acertar hierarquias. Porque a hierarquia, ela é o quê? Fechada. Até um movimento de desenvolvimento, não cíclico. Ela não é cíclica, ela tem desenvolvimento, né, horizontal, né, vertical. E vertical também. Ela não gira. Você tem parte da ideia de que o marketing pode existir sem recursos humanos e sem as finanças. Percebe? E que há graus de nobreza. O direito é assim, o direito é hierárquico. O direito ele não é um que? Um ciclo. Né? Você pega o direito, você tem um juiz, desembargador, Supremo Tribunal Federal, ele é todo escalonado, percebe? E um sabe que é inferior ao outro, o que o outro é mais importante do que ele. Né? Esse é o tipo de administração que existe, uma administração por hierarquia, no qual a análise sistêmica lutou contra as empresas. Ok? Estão entendendo? Está ficando claro ou não? Enfim. Qual que é a importância desse modelo? A importância desse modelo é que ele vai introduzir um negócio chamado modelo dinâmico. O que é o modelo dinâmico? Eu posso acompanhar todo o processo, né? Sem perder nas partes do processo, percebe? Posso acompanhar todo o processo. E o que acontece? Quando uma coisa muda, nas análises anteriores, quando o departamento mudava ou deixava de existir, você quer fazer todo o mapa da empresa. Você não conseguia conceber o quê? Mudanças no sistema. Na análise sistêmica dos negócios, dos empreendimentos, eu consigo fazer o quê? Eu consigo perceber a mudança ocorrendo. Por quê? Porque eu parto da teoria que toda ação que eu cometo muda a empresa, muda o ser e muda o ambiente em que ela está em volta. Repito, numa concepção sistêmica de trabalho, o administrador entende que cada ação que a empresa faz, que cada novo recurso que entra na empresa, muda automaticamente a empresa e muda automaticamente a relação com quem está em volta da empresa. Então a empresa ela não é uma coisa parada, uma entidade parada. A empresa é concebida como alguma coisa que está sempre em movimento. Por isso que chamamos de modelo dinâmico. Uma empresa altera a si mesma e ao meio que ela está inserida. Percebem? Já tinha estudado isso? Não. Sim? Não? Professor? Legal isso aqui, né? É, legal. Mas como é que funciona nas empresas? E o que essa porra tem a ver com o curso? É a pergunta da noite, não é isso? É o do bar, né? É? O do bar? Não entendi. O bar? É, exatamente, né? A análise sistêmica funciona na empresa da seguinte modo, né? Na planilha de administrador é muito claro que vai ter o seguinte: os inputs e os outputs. O que são os inputs? Alguém sabe? Entrada. E os outputs? Isso. Entradas e saídas do sistema. Professor, o que é uma entrada do sistema? Na entrada do sistema nós temos as demandas. Tá vendo isso aqui? Isso aqui nós chamamos de demandas. Deixa eu apagar isso aqui embaixo. Demandas. As demandas, o que são as demandas? As demandas são todos aqueles, é tudo aquilo que alimenta o sistema. Demanda é tudo aquilo que alimenta o sistema. É tudo aquilo que faz o sistema funcionar. aonde se encontram os inputs da Unip? Muito bem, os alunos. Muito bem, os alunos. Essas são as demandas. O que são as demandas de um jornal? Notícias. Ok? O que são as demandas do McDonald's? Clientes. Professor, é imbecil. Eu sei que é imbecil. Mas é assim mesmo. Demandas é isso aqui. E as pessoas erram. Senhores, isso cai em todo concurso da Vale, isso cai em todo concurso do Governo do Estado, isso cai em todo concurso da Petrobras, isso cai em todo concurso para mestrado em administração. Você pega na página, vai ver todas as provas para mestrado, tem que saber isso, e sempre pergunta essas coisas bobas, e tem gente, mais de 70%, que erra esse tipo de coisa. Pode procurar no site da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Lá vai ter várias provas, quase todas as provas tem um monte disso aqui. E as pessoas conseguem errar. A demanda do McDonald's são os clientes. A demanda de uma empresa jornalística são as notícias. A demanda de uma faculdade como a Unip são os alunos. Essas são as demandas que alimentam o sistema. Preciso repetir mais uma vez ou ficou claro assim? Claro. Depois das demandas, a empresa precisa criar alguns mecanismos, certo? E ela vai criar o que nós chamamos de gatekeeper. Gatekeeper. Gatekeeper. Professor, essa merda não é grega. Eu sei, filha. Isso não é grego. Estamos entrando cada vez mais na administração. Já que vocês querem grego, vamos lá, vai. Porque a gente não pode terminar a aula sem um greguinho básico, né? Sistema. De onde vem a palavra sistema? Hã? Sistemos. Que do grego quer dizer ajustado. Sistemos é tudo aquilo que é ajustado. Um sistema, entre outras coisas, é um tipo de modelo que se ajusta ao meio ambiente. É um tipo de modelo que se ajusta às mudanças. Tudo bem? O que é que escreve em grego mesmo? Na lousa? Não? Ótimo. Bom, o que é o gatekeeper, professor? Porque você precisa ensinar alguma coisa séria pra gente. Verdade. O gatekeeper são os filtros. São os filtros do sistema. Professor! Precisa de um filtro para o sistema? Precisa. Filtro de spam é o gatekeeper, é verdade. Muito bem. Existem vários tipos de gatekeeper. Professor! A Unip precisa de um filtro para os alunos? Precisa. Usaram. Qual que foi o filtro que eles usaram para vocês? Vestibular. Muito bem. O vestibular. Toda a prova é um filtro. Toda a prova participa de um gatekeeper. Repitam comigo. Repitam comigo. Toda a prova é essencialmente um gatekeeper. Um filtro. Beleza? Ó, pode parar agora. É preciso que fique gravado. Sejam testemunhas do que eu estou dizendo. Para na hora da prova não me encher o saco. Filtros. Professor, mas a prova do vestibular não funcionou comigo. Filtro não funcionou. Funcionou. Cursos, por exemplo, como medicina, não tem vários candidatos? Tem, não tem? Tem. Então, e tem todas as cadeiras para eles? Então teve que haver uma solução, né? Professor, isso não funcionou comigo, não. Funcionou, não. Como assim, filha? Ah, professor. Na verdade, todos que prestaram entraram. Não é verdade? Vocês pensam assim? Pensam? Erraram. Erraram feio. Porque o gatekeeper é muito complexo. É a coisa mais legal para vocês estudarem, senhores. Não está cheio de gente querendo fazer faculdade de gestão? Tá ou não tá? Então por que eles não prestaram a prova? Tá cheio de aluno da escola pública querendo fazer faculdade? Não tem um monte de alunos? Hã? Tem até as cotas, né? Por que que então elas não prestaram vestibular aqui? Muito bem, garotos. Elas é um gatekeeper que antecede mesmo a prova. Ou seja, ele sabe que não, o NIP terá que pagar. E terá que pagar, sei lá, vamos chutar um valor simbólico. R$500. Mais ou menos do que isso, certo? Estou chutando aí. O que acontece? Quando você diz que a mensalidade custa R$500... Isso, entre outras coisas, é um filtro. O preço é um filtro. Percebe? Todas as pessoas têm fome. Todas as pessoas gostariam de McDonald's? A maioria. Se todos que quisessem realmente comer no McDonald's, que fossem pro McDonald's... Caralho, que merda é essa? É um navio, cara? De Santos dando aula? Bosta. Ah, se fuder, cara. Você é um santista, senhores. Mato santista. Fecha aí. Valeu. Bom, vamos lá, vai. E agora que legal. Como houve o preço e como a faculdade é particular, o preço já funciona como gatekeeper. Assim como os preços do McDonald's já funcionam para afastar o cliente. Professor, isso é importante? É. Conta uma história que aconteceu assim. Você vê como isso é tão interessante que, dizer, que ela participa do sistema dos negócios. No Itaim, você foi para o Itaim? Itaim Paulista, Itaim Bibi. No Itaim Bibi, na rua Mário Ferraz, há um lugar chamado Hostel. Uma balada. Hostel. Que geralmente é frequentado por alunos da SPM, e por isso uma merda. Ele tem um gatekeeper bem legal. Além de segurança de 4 metros de altura. Você sabe qual é? Hã? O que, que o Hostel vende? O Hostel vende para o burguês, para o aluno rico da SPM, por exemplo, da FAAP, que aquele tipo de pessoal não terá contato com pessoas classe média ou classe baixa. Ela vende exatamente isso. O que vende? Uma balada no Itaim Bibi. Uma balada no Itaim Bibi vende um espaço onde ele pode dizer para o filho da elite, para pessoas que moram em Itaim, Moema e em Higienópolis, que naquele lugar ele não encontrará nenhum homem, nem uma mulher que sejam inferiores à classe AA. É isso que ele vende. E diz que isso traz segurança. Ele não será roubado porque está entre pessoas classe A, por exemplo. Ou não há o perigo do pai mandar a filha para lá e se engravidar de um pobre. Ou que o filho do rico vá para lá e engravide uma empregada doméstica que estava lá esperando. Isso é uma perseguição. Esperando. Dá o golpe do baú, percebem? Então o que ele vende? Ele vende um espaço de socialização. E como é que ele torna isso efetivo? Primeiro ele cobra R$150. E o único cartão que ele aceita é o American Express Card. Não aceita nem Visa, nem Diners e nem Credit Card. muito menos ficar de choque. O que ele garante? A pessoa que vai pagar R$150 em dinheiro, ou que tem a capacidade de ter um American Express Card, ele já sabe que tipo de pessoas ele encontrará lá dentro. Como é que você faz para montar uma balada para pessoa classe média? B, por exemplo. Aí você chama pessoas, homens, por exemplo. Faz open bar, tá? E principalmente, a mulher não paga. Claro, né? O mais básico possível, a mulher não paga. O babado só tem macho. Quem é que pode pagar? Quem trabalha? Quem já trabalha? Não dá certo. Não que a mulher também não trabalhe, mas ela vai gastar o quê? O dinheiro do cabeleireiro. É preferível que ela se deixe bonita, né? Porque isso dá. Ela não, lá a mulher também paga 150 e pau no. Enfim. Tchau. Ele garante o quê? Exatamente isso. Que terá uma golpista aqui dentro. A elite, toda hora, ela se fantasia de formas. Não só o dinheiro, às vezes também tem o quê? Às vezes também tem, chamamos de aparência. Né? Aparência. Professor, onde tem isso? Não é. Shopping Ibirapuera. Não, Ibirapuera? Ibirapuera. É. Vila Lobos. O Vila Lobos é destinado a que classe social? Ah, não é isso? Ah, ah. Mas o shopping Vila Lobos impede você de entrar lá dentro? E as pessoas de classe social inferior entram lá dentro? Entram? Vocês acham que entram mesmo? A trabalhar, sim. Fala para trabalhar. Raramente, só para visitar às vezes, não é isso? Mas o que garante que eles não invadam lá dentro? Porque afinal só pode no McDonald's. O McDonald's não é tabelado? É, né? Naquela região, o McDonald's mais próximo, num raio de 50, uns 5 quilômetros, é a porra do shopping. Que fica perto ainda por cima de uma favela, do Rio Pequeno, né? Por que esse pessoal da favela do Rio Pequeno não entra lá dentro? Por causa da imagem do shopping. Por causa da ostentação de riqueza. Por causa dos símbolos que ele usa, do mármore que ele utiliza, de várias outras coisas, percebem? A aparência funciona como um gatekeeper. Eu tiro isso para uma padaria que tem lá. Eu trabalho em Genópolis, né? Lá tem a padaria a revista Veja chama ela da melhor padaria do Brasil, que é a Benjamin Abraão. Na Benjamin Abraão, os preços são iguais em qualquer outra padaria. Mas a pergunta é, se ela está perto do metrô, né? E se ela é melhor, e se ela é a melhor padaria de São Paulo, e o preço não é caro, é o mesmo preço de outras padarias, por que ela não se enche de pessoas classe média ou baixa? Vocês sabem por quê? Não. Porque é o quê? Tem uma fachada fantástica. Tem bandeiras. Hã? É impactante. Está perto de um grande hotel, assusta. É impactante, assusta. É simbolicamente o quê? Ela inferioriza as pessoas com um ultraje social que não são condizentes ao lugar. Ela inferioriza pessoas que não têm um comportamento de etiqueta, que não têm trajes sociais, que possam denunciar como pertencimento àquele bairro, que é o bairro de Higienópolis. Perto de uma sinagoga, percebem? A fachada serve como gatekeeper. Professor, só isso serve como gatekeeper? Não. Tem mais uma coisa legal, senhores. Primeiro, os gatekeepers podem ser regras, não é isso? Se eu aplico uma prova de vestibular, eu tenho um gabarito, não tenho? Eu sei o que é certo e o que é errado, o quanto de pontos você precisa fazer. Isso são critérios que nós chamamos de critérios objetivos. Gatekeeper pode funcionar com critérios objetivos. E também com critérios subjetivos. Professor, o que são os critérios objetivos do sistema? Preço, muito bem, preço, tipo de prova que vai fazer, não é isso? São critérios objetivos. E alguém saberia dizer que são critérios subjetivos? É? São todos os critérios culturalmente compartilhados, que você não discute culturalmente. Por exemplo, vou pegar vários aqui para vocês realmente entenderem o que eu estou falando. Vamos dizer que vocês são uma classe, não são? São grandes demandas, não é isso? Para a escola. Quando vocês precisam reclamar sobre um professor, vocês vão todos juntos para a diretoria? Hã? Mas eu acredito que aqui tem algum porta-voz, não tem? Existe chamado representante de classe, não tem? Que pode ou não funcionar, mas que tem, né? O representante de classe já é o primeiro. O representante de classe é o primeiro gatekeeper do sistema de alunos, certo? Ele leva as demandas da classe. Isso. Aí vamos ver que vocês se reúnem para pedir melhorias no curso, ok? Aí uns pedem melhores professores. Você acha que até aí tudo bem? Tudo, né? Um outro pede canhões data show na sala de aula. Isso é uma demanda plausível? Não. Ou sim. Tá. É. Tá. Aí um terceiro elemento pede para que todo aluno da turma 418 tenha uma bicicleta disponível, um metrô Vila Carrão, para que se possa se locomover até o NIP. Pergunta: o representante de classe vai levar essa demanda? Por quê? Porque é um absurdo. Muito bem, porque ele sabe que é idiota, não é isso? Mas quem disse que essa demanda é idiota em si mesma? Isso, o que chama de bom senso, não é isso? O bom senso é formado pela cultura. É interessante ver quando o mecanismo, quando esse mecanismo ele falha. Muitas vezes o bom senso falha. Eu lembro de alguns casos bem interessantes. Eu lembro de um caso que aconteceu, pessoal, em 2002. Você vê como os filtros falham. Não tem pessoas que mandam propostas para o Congresso Nacional? Sim, né? Essas propostas são aprovadas por uma comissão, certo? Uma comissão que diz se ela é válida ou não, né? Por exemplo, uma proposta que sugira acrescentar cocaína nos sucrilhos Kellogg's. Vamos dizer que eu encaminho essa proposta, dizendo para as crianças mais ligadonas. Chegando na da Comissão de Constituição e Justiça, que vai levar essa demanda para a Câmara dos Deputados, ela vai passar? Não, né? Então, existem alguns filtros. A Câmara de Constituição e Justiça avalia um deles. Mas, às vezes, os partidos políticos podem diretamente impor temas para discussão, porque afinal são muitas demandas e os deputados são poucos. Então é preciso selecionar o quê? O que pode ser avaliado, o que não pode ser avaliado. Em 2002, o antigo PFL, hoje DEM, através do seu prefeito, através do prefeito de Varginha, que era do partido deles, ele consegue uma tacada muito estranha, colocar uma petição pelo partido. E a petição era a seguinte, né? Ele sugeria, entre outras coisas, ele sugeria que o governo federal gastasse R$1 bilhão para a construção de um aeroporto para OVNIs. O Democratas anda com uma petição em 2002 para que a cidade de Varginha tivesse o primeiro aeroporto para extraterrestres do Brasil. Varginha. O PT de Varginha. O projeto ele foi feito por um médium da Amar. Amar é feito por esse Amar. O que, pessoal? O que era o Amar? O Amar é exatamente uma associação, né? Fundada por um cara de Carlos, né? Que agora se chama Rebeca, porque fez cirurgia de mudança de sexo. E Carlos. Hã? Hã? 9 e 10 já? Não. Então vamos rápido, vai. O Amar, enfim, era uma instituição que tinha como função o quê? Mediar a construção. Ele é feito por um peruano que dizia receber contato dos OVNIs. E aí mandaram fazer o quê? Um aeroporto para OVNIs. No centro do aeroporto, ele é feito de ouro. É? Aqui de prata. E aqui de estanho. Para o quê? Para que pudesse haver uma sinergia de energia e os ETs pudessem sair da 15ª dimensão e chegar à terceira, que era nossa. R$1,5 bilhão. Só o que acontece? Como veio por emenda, como estava de férias, boa parte dos deputados, e veio por emenda do partido, ele teve que ir para a votação. E o que é pior? Tinha documentos, né? Esse projeto foi aprovado? Não. Por quê? Mas se foi para plenário, significa que algum imbecil, na verdade não foi imbecil, foi partido, considerou que aquilo era plausível para discutir. Hã? Como? Só que o Sucrilhos Cocaína foi barrado antes por uma comissão. Isso não. Entrou diretamente no sistema. Mas você sabe que é ridículo. Mas mesmo assim eles gastaram uma semana discutindo isso. E gastaram dinheiro para tentar, gastaram quase R$100 mil para não deixar R$1,5 bilhão sair do cofre público e ir para isso aqui. Exato. Exatamente. Mas sabe quem salvou isso? Foi o cantor lá, né? Sabe quem salvou isso aqui? Quem acabou com isso? Enéas Carneiro. Sabe, em última hora, qual foi a desculpa que ele achou para bloquear isso? Ele acionou o exército. Olha a maluquice que eles tiveram que inventar para borrar a construção disso aqui. Pessoal, o homem que é da aeronáutica, não é isso? Ele pediu um relatório da aeronáutica que mostrasse o perigo de construir um aeroporto para civilizações alienígenas que nós não conhecemos, porque ele acreditava que isso poderia abrir caminho para uma invasão extraterrestre no Brasil. O alto comando da aeronáutica mandou 500 páginas sobre os perigos de uma invasão extraterrestre na construção disso. Ele entregou para o Enéas Carneiro e o Enéas Carneiro conseguiu bloquear a votação disso, por problema de segurança nacional. Tivemos que mobilizar a aeronáutica, tivemos que construir 500 páginas, porque o imbecil não teve a capacidade de perceber, culturalmente, por bom senso, que aquilo não deveria entrar no sistema. Tudo bem? Hã? Rapidamente, senhores, antes que caia na prova. Eu posso escrever tudo que vai cair na prova e colocar no site? Pode. Então posso botar os 10 minutos aqui? Ótimo. Eu prometo, lá terá o quê? Os pontos da prova. Sábado à noite já deve ter tudo bonitinho. Pai. Hã? Escreve em grego? Às vezes 18? Tá. Rápido, vai adiante. O que é a black box? Só para não dar problema na prova. Black box. Black box é a caixa preta do sistema. Caixa preta. Por que caixa preta, professor? Porque a gente não estuda ela. O que tem aqui dentro, professor? Aqui dentro tem as reuniões de diretoria. Aqui dentro tem os processos de fabricação. Quando eu vou para o McDonald's e tenho dinheiro e tenho capital simbólico para comer, alguém precisa fazer a porra do hambúrguer, não é isso? Isso a análise sistêmica não vai tratar. Isso aqui é um processo interno da black box. Quem decidiu que hambúrguer vai estar lá ou não, se vai ter peixe, se não vai ter peixe, se o hambúrguer é de porco ou de carne, foi feito por dentro de uma diretoria, e essa diretoria discute os interesses da empresa na black box. Na black box temos o quê? O sistema de produção. Um sistema outro que não interessa pra gente. Também temos o quê? A discussão dos interesses da empresa. Okay? Temos o quê? A luta pelo poder dentro da empresa. Ok? E isso, na teoria sistêmica de uma empresa, ele não é estudado. Por quê? Porque ele não parte de critérios racionais de deliberação. Tudo bem? É como na TV, chega notícias. Qual o gatekeeper? Qual o gatekeeper da TV? Gatekeeper do Jornal Nacional é a chamada reunião de pauta. Na reunião de pauta com William Bonner, William Bonner decide. William Bonner só pode ter 34 blocos no Jornal Nacional. O Jornal Nacional é composto de 34 blocos. É a reunião de pauta que vai decidir das 128 matérias que já são pré-selecionadas, qual das 128 notícias vai virar um bloco ou não do Jornal Nacional. Percebe? Então, isso tudo o quê? Passa pelo gatekeeper. Mas, quais foram os interesses que escolheram uma matéria ou outra? E, além disso, como é que se produziu a notícia? Como é que se produziu o quê? Quer dizer, a construção do cenário. Quem você entrevistou, se é fulano ou ciclano? Tudo isso está na black box. Tudo bem? Rapidamente, o output é a saída, né? Na saída nós temos decisões e ações, certo? Professor, qual que é o black box da Unip? Qual? Hã? Não, o black box é a biblioteca, a diretoria, a seleção de professores. Isso não entra na análise sistêmica dessas coisas. Decisões e ações. Decisões, formo o aluno ou não formo o aluno. Ações, dou diploma para ele. Ele trabalha, leva o nome da Unip para frente. E é o quê? Uma retroalimentação do sistema. Toda decisão gera ação, certo? E toda ação retroalimenta o sistema. O retroalimento chamamos de feedback. O que acontece se o cliente gostar do hambúrguer? Hã? Ele volta, não é isso? Chamamos isso de feedback. É o retorno do sistema. Ok? O que mais? Acho que é isso. Hã? Isso. Alguma pergunta? Sim, não? Feedbacks retroalimentam o sistema, é o que vocês precisam saber. Senhores, valeu pela atenção. Espero que vocês tenham uma boa prova. Diga. Diga. O do Bourdieu, né? Todos os textos? Eu não consigo. Ela disse que não consegue imprimir. Está bloqueada, está protegida. Qual? Do Bourdieu, é isso. Os outros, o do Aristóteles, do Raul. Você não conseguiu? Isso, né? O link para o PDF por e-mail? Por e-mail da sala. Tá. Tem. Turma 418. Tem. Hã? Como? Ah, é verdade. Boa. Desfoca? Beleza. Fechado. E também passo o quê? O que vai cair ou não? Os principais pontos, professor. Os principais pontos. A referência é um resumo bem sucinto de cada um deles. Fechado.